você só chora e de sua boca só se ouve gemido. Já é madrugada, você quer resposta. Amanhece, você é renovado, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Você não vai morrer, ainda não é o tempo. A prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Eu cuido de madrugada, você quer resposta. O seu coração a Deus implora vitória, vitória, e logo amanhece. Você é renovado, Deus contigo fala. Que eu estou